Aviões do Arrocha, o voo do sucesso. Quando tudo começou, você era encantada. Eu sendo seu primeiro amor e você minha namorada. Sempre me amou, agora quer se separar. O que aconteceu que não liga mais pra mim? O que está errado pra você agir assim? Onde que eu errei? Perdoa se te machuquei. Coração tá com saudade. Por favor, não diga adeus. Eu te amo. Quando tudo começou, você era encantada. Eu sendo seu primeiro amor e você minha namorada. Sempre me amou, agora quer se separar. O que aconteceu? Não liga mais pra mim. O que está errado pra você agir assim? Onde que eu errei? Perdoa se te machuquei. Te machuquei.